E aí, mina, firmeza? Firmeza, e aí você? Firmeza, então, é o seguinte, vamos fazer aquele rolê? Vamos, mas vamos pra onde? Ah, vamos sair por aí, ver a lua, as estrelas. Certo, vem pegar. Então, até mais. E aí, doidão, é muito bom poder reconciliar com os irmãos. A gratidão faz parte da nossa convicção. Mexe com o coração, né? Faz a gente perceber quem sou eu, quem é você. Divertido ter alguém pra te ajudar. É muito triste ter alguém pra te zoar. Falo de mim, falo de quem for, até do seu doutor que foi traído com o governador. Poucas palavras mexe comigo. Mina de estilo me deixou falando sozinho na solidão. Trancado como um bicho, me vejo no espelho, olhar carente, algema nos pulsos, o brilho das correntes. Fosse bom não conhecer, te esquecer, o quanto nesta vida você já me fez sofrer. Sou favelado, sou desconsiderado. Pra que sorrir se não tem ninguém ao meu lado? Cê conheceu, né, um pouco do meu passado. Cheguei a uma conclusão que eu posso sorrir. Cheguei a uma conclusão que eu posso cair do cavalo. Playboy, mina bonita, é só embalo. É difícil, como eu sei, encontrar sua cara à metade. É só achar alguém que te ame, que te valorize de verdade. Então vai sentindo, mina, vai bicando. Este fulano está mudando, alertando nos meus passos, confiando. Sente a fita aqui, sai tinta aqui no microfone, sai faísca que rabisca, não petisca. A Patrícia está na esquina de alerta. Eu converso, eu não invejo, eu prevaleço. Correria pela vida, acredite, tô na fita. Escutou, Patrícia? Eu pensei se reconciliar com alguém. Já pensou? Eu e você viajando a mais de 100 por hora no sentido do amor. Que história, só nós dois vamos se envolver. Deixa rolar aonde tudo pode acontecer. A energia, sente a luz e o prazer. Dona imata a glória da minha história. Você é que me faz acontecer, meu prazer. Minha vida, minha mina, meu hip hop. Com você que não se envolve com apenas um toque. Sente a virada da minha vida, meu truta. Vejo como loucura agora muda. Agora no mundo na virada do vinil. Como é que nasce viu? Uma mina assim por todo o Brasil. Você não vai achar, pode procurar. Aqui é cima ou pra lá, pode buscar. Ha. O sentido da vida se torna algo inexplicado. Uma muralha inabalável, morada incansável. Ela que me faz bem, pois bem. Ha. Clássico, sendo um astronauta, me torno mais um lunático, um mágico. Tirou a carta da cartola, mas não desvendou. Como é que surgiu, como é que Deus a criou? Oh. Os meus manos cantam no baile como o mano já cantou. Os meus manos chegam nas gatas como o mano já chegou. Mas agora mudou. Encontrei a mina que eu posso confiar. Mil e um segredos num quarto, paredes numa sala de estar. Haha. Ou num quarto pequeno nos confins do mundão. Onde eu estiver, estarei com você sempre firmão. Firmou, firmou. As treta apaziguou, o rolê diferenciou. Na maior satisfação, não faz mais falta querer cair no mundão, né? Não é sangue bom, pois a mulher de responsa conseguiu respeito no meu coração. Conseguiu respeito no meu coração. Difícil de falar, prefiro só sentir. O amor que morreu nela, ele hoje vive em mim. Vou fazer uma canção, ela expressa minha dor. Pra tocar seu coração, sempre falo de amor. Espero que escute e possa entender. De todas as coisas boas, a melhor foi eu conhecer você. Com um jeito especial, cheio de charme e beleza. Dos castelos encantados, ela é minha princesa. Se isso for um sonho, eu nunca mais quero acordar. Vivendo e aprendendo, hoje sei o que amar. Tenho conhecimento nas letras, nos meus versos, sempre no pensamento. É difícil falar, prefiro só sentir. Entre a cruz e a espada, a rosa e os espinhos, me abrace bem forte, me dê os seus carinhos. Viver é sonhar, acreditar e vencer. De todas as coisas boas, a melhor foi eu conhecer você. Criada em um sonho onde tudo acontece. Meu primeiro amor jamais se esquece. Poeta do rap expressando sua dor, fazendo a canção, sempre falo de amor. Espero que escute e possa entender. De todas as coisas boas, a melhor foi eu conhecer você.